se o caso é raro a mutação. Indivíduo com poderes espalhados na população. Eu de antemão sinto fluxo maligno provido do domínio que resulta de todo exercício. Se tá no DNA ninguém vai mudar, controle no ar, consigo voar. Poder na disputa, eterna conduta, feita com sangue jorrado na luta. Controle absoluto e total dos campos neutros. Verdadeiros arsenais se usados todos do meu jeito. Construções ou até mesmo arranha-céus. Manipulo com as mãos e transformo em troféu. Uma lenda anunciava a vinda da nobre criança. Esperança de um povo que espera e nunca alcança. Forjado na honra, curtido na lombra, metálica onda. Perdendo a conta de quantos elétrons compartilho com a vida. Equalizo as camadas, dividindo a história lida. Sessões intermináveis de artistas maleáveis. A potência na batida e o cuspir de rimas hábeis. Repulsa pelos poros, tira a ligação iônica, transforma a amizade em conexão biônica. Sinfônica batida dita rima com metais. Animais de carne e osso sob vários pedestais. Sigo em frente, movo carros, tanques e seus acessórios. O notório Magneto, vulgo rei do sanatório. Alguns, uns insistem em dizer, não entendem do dilema de nascer com o poder, de conter ou matar em somente um piscar. Vários dizem invejar e fazem disso seu viver. Piedade humana, loucura insana, perdido na grana, dormindo na lama. Sapiens no presente, destruindo o planeta. Superior futuro, extermínio com a caneta. Domínio do armamento, do trabuco ao velho ferro. Manejo alumínios e também liga de ferro. Natural, quase normal, ditando destino, faminto real. Liderança de uma gente que vive discriminada. Rejeitada por prever passos de uma jornada. Não pega nada e fortaleço com meu povo. Tiro os camburão pra passar o time todo. Saga de titãs com alto nível de destruição. Jovens guerreiros lutam contra a maldição. Impondo o coração com o brasão de uma família. Que conhece os perigos e detalhes da armadilha. E todo dia o DNA é evoluído, horário do destino, poder do dom divino.